É, moleque! VDA, mais uma vez, fazendo história, depois de várias garrafas vazias, trazendo, pra quem curtiu a passabola, mais um som de chafaria! Preciso chapar em qualquer lugar. Preciso chapar em qualquer lugar. Preciso chapar. Chapado, vela, cinza e um cole. Dedicado ao afinado, uma nação inteira. Já me tem esse estilo até a presidência. Comunicado que é aquilo. Tá ligado que pede black policial que não cola. Se é por vir, eu denuncia porque o barulho incomoda. Não aguenta fumar as trevas que sempre rola. Fica dentro que se deixar todo mundo alopra. É uma sora. As fãs de Santos é assim. De que putas e drogas é o reflexo de quem conhece o que quer daqui. Se tem um faz me rir, sem problema, chego com qualquer. Fico escuro que conhece, vem chapando enquanto conseguem ficar de pé. Vamos lá, bota uma dose, capricha, garçom. Quero beber e hoje tô afim de ficar na rua até o dia amanhecer. Sempre deixando a loucura me levar. Passo grandes dias da minha vida, fico loucão na companhia da minha família, da rua VDA. E na minha insanidade encontro o meu lugar entre as sujeiras da sociedade. Fuga não, diluindo o super ego, me sinto melhor. Eu vejo o mundo girando, mas o caminho da minha casa conheço. Preciso de cor. Chapar em qualquer lugar. Preciso chapar em qualquer lugar. Se você já me viu, se você me conhece, tá ligado que vivo de chafaria. Dessa forma me livro dos trás, flutuando pelos descasos da vida. Vou me introduzindo nessa zona, estágio na loucura do batida, colecionando o efeito, transformando o fim do túnel em harmonia. Só colo com os doidos fazendo fumaça, secando garrafas todo santo dia. Não compara, pois é só assim que sempre vem. Mulheres e bebidas, a combinação mais que perfeita até a hora de morrer. A mente relaxada, olho cor de sangue. O destilado percorre o meu sistema nervoso. Dessa forma ele nunca fica em pane. Vou é beber, vou é fumar, me entorpecer, me endoidar. Se é por vir o que vá tomar no cu lá. Ninguém vai me tesourar, minha onda eu vou tirar. Na baixada, litoral sujo com bulldog e VDA. Eu toco foda-se ao rimar, a polícia quer me pegar. Só vou chorar de dar risada, ha, ha, ha, ha, ha. Se a cachorrada dá por dar, RL já tá que tá. O desejo sua gozar e a necessidade chapar. Preciso chapar em qualquer lugar. Preciso chapar em qualquer lugar. Tenho saído, libertado o pensamento. Relógio girando, vejo passar o tempo. Renan dilui com fome, papo flui. Pesadelos e sonhos na caminhada, fiz mais um rapaz comum. Fica a tristeza, que é cotidiano. Cabuloso de ontem, vale a cena que estranha minha mente. Que não processa, vai além das ideias, questionando suas regras. Bom comportamento, futilidades, tenho controle. Então não aguarde que eu vá viver a minha vida toda situado às margens da sociedade. Chamo mesmo e essa é neurose. Relaxo da forma que posso ir, tomo porre. Faço no corre, sempre de modo suave. Ele saca já faz parte para os malucos da night. Só mais outro dia na vida de quem vem manter na tradição como ninguém. Não se assuste, é que eu tenho um jeito de amenizar a neurose que você não me entende bem. Óculos não me define, é pouco mané. Sou o que sou e quero que se foda quem não é. Junto com meus aliados que tem vontade, são leais. A família que não se rende e nunca dão ré. Desde de pivete legalizando a própria lombra. Nas ruas de Santos, todo canto deixa conta já. Naveguei em outros bares, sei que o barato é muito mais louco do que pensei. Mas sempre no dia seguinte reconheci o maluco no espelho olhando pra mim, necessitando só de um pouco de descanso para voltar à rotina e novamente chapar em qualquer lugar. Preciso chapar em qualquer lugar. Preciso chapar em qualquer lugar. Preciso chapar.